O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. E eu posso acrescentar do ser humano, da sociedade e da natureza. O trabalho de Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, tem a finalidade de restaurar, de recuperar a saúde do indivíduo, da sociedade, da natureza que o ser humano estraga. E construirmos uma civilização mais de acordo com a nossa essência. Isso tudo tem, sim, a ver com psicanálise, mas não a psicanálise antiga, a psicanálise freudiana, a psicanálise que vê o ser humano como vítima dos seus problemas sexuais, inconscientes, complexo de Édipo, repressões, traumas infantis, que a pessoa fica anos e anos para descobrir o seu problema de relacionamento com o pai ou com a mãe, ou às vezes até mesmo confrontando os valores sociais, né? Os fatores espirituais. Então, na verdade, o trabalho de Kepp é um trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar, porque estudando o que se passa no nosso interior, ele foi capaz de aplicar essas descobertas em todos os campos de atividade do ser humano. Se nós adoecemos o nosso corpo e a nossa mente, nós também adoecemos a nossa economia, a pedagogia, a medicina, a engenharia, a tecnologia, a agronomia. Tudo o que nós fazemos também é doente. Agora, isso não é uma fatalidade. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou assistente do Dr. Kepp e eu gostaria então de dizer as boas-vindas aos nossos ouvintes que agora começam a ouvir as informações da ciência mais avançada que existe no planeta Terra no momento. Posso falar isso com segurança. Posso falar isso com segurança. E se vocês quiserem saber mais a respeito do que também é conhecido como trilogia analítica ou psicanálise integral, vocês podem acessar o site do nosso programa, que é www.stop.org.br. Stop.org.br. E lá vocês vão saber a respeito de psicoterapia, a respeito de psicossomática, a respeito de socioterapia, de cursos, de programas educativos, etc, etc. E livros para vocês estudarem e se conhecerem melhor. Olá, Dr. Kepp. Você falou aí da questão da inversão, né, Cláudio? O que eu noto, por exemplo, em todo tipo de ciência moderna, começando, por exemplo, com a nossa, né? A nossa ciência de psicoterapia, de cura, né? De saúde, vamos dizer. Então, vamos fazer um comentário para que vocês percebam o que está certo e o que provavelmente tem estado errado todos esses anos. Então, a questão da medicina, né? Que atualmente a medicina usa para curar as pessoas, curar entre aspas, né? Questão de medicamentos. E se o medicamento faz algum efeito, não é aquele medicamento que vai curar, mas ele vai estimular os órgãos internos da pessoa, o organismo, e o organismo volta, então, ao natural. Quer dizer, a medicina usa para dizer que cura as pessoas mais elementos externos. Vamos dizer, na questão, por exemplo, de psiquiatria, né? Seria, então, na psiquiatria, a questão de internações. A psiquiatria acredita que a psicose vem mais de elementos assim externos, que dependem muito mais, por exemplo, do tipo de vida que a pessoa tem numa cidade, em casa, geralmente até culpando os pais, né? Como os pais educaram, se bem que tenha de fato muita influência. E então o que que faz a psiquiatria? Usa meios assim exteriores, né, externos, para curar a pessoa. Por exemplo, a questão da, além das internações, questão dos eletrochoques, né? Eletrochoque foi criado por um italiano, né, um psiquiatra italiano, que ele via, imagina, que ele via no matadouro, quando iam matar os bois lá para usar carne, né, para vender nos açougues, usavam um choque violento. Então, o touro lá, o gado, né, ficava assim meio zonzo, e aí podia matar que eles não iam sentir muito, ou estavam assim, como que embriagados pelo choque. Então, ele começou a dar eletrochoque nos doentes assim, mentais, principalmente os agressivos, os paranoicos, os depressivos, e notava, né, que o indivíduo levava um susto tão grande que ele perdia a ferocidade, é claro, né? Até engraçado isso, porque se o indivíduo toma um choque violento, mesmo na veia, né, uma insulina, então ingerindo a insulina, é uma coisa tão forte que a pessoa vai dizer, opa, é melhor eu parar com minha valentia, o depressivo pensar, poxa, vou levar um choque violento, então é melhor ser menos assim, depressivo, senão eu vou sofrer cada vez mais na vida. Então a questão, por exemplo, até de lobotomia, né? Eles tinham ideia que o indivíduo muito doente era por causa de um problema cerebral, que fazendo uma operação no cérebro, tirando um pedaço lá, que o indivíduo iria se sentir bem, etc. Não é que iria se sentir bem, é que tirando um pedaço do cérebro, a pessoa nem pensa direito, né? A pessoa não vai ter nem meios para ser furioso, para ser depressivo. Bom, eu falo isso mais ou menos de uma maneira jocosa, mas é isso que acontece. Vou perguntar aqui, temos vários médicos. O doutor Geraldo, o senhor está de acordo com isso que eu falei? Claro, doutor Kepe, por exemplo, uma coisa que impressiona muito é Mas ver está de como, acordo, sinceramente mesmo. sinceramente, doutor Kepe, 100% com o que o senhor está falando. Uma coisa que impressiona muito, doutor Kepe, é ver como a lista das doenças incuráveis, que eles chamam incuráveis na medicina oficial, está em aumento e eles listam, por exemplo, aí a diabetes, hipertensão, asma, alergias, urticárias, artrite, como doenças incuráveis, porque eles não atingem a verdadeira causa das doenças que, como o senhor fala, está em nosso interior, em nos desequilíbrios emocionais. E é lindo ver aqui em nossa clínica e em nossos grupos como a pessoa, uma vez que ela aceita, percebe seus erros psicopatológicos, sua inveja, sua megalomania, sua arrogância, como as pessoas conseguem curar todo o que elas tiverem a nível orgânico. Agora, vamos ver aqui outro médico colombiano, aliás, uma médica, a doutora Júlia, ou Julieta. Julieta. Me diga uma coisa, Julieta. Sim, doutor, que eu concordo Por que, com. eu vou fazer a pergunta agora, Sim. assim a senhora não foge. Por exemplo, por que que a medicina não quer entrar, como o doutor Geraldo falou, no campo das emoções, né? Dos sentimentos malignos, sentimentos ruins, né? De raiva, inveja. Qual Bom, a sua ideia? eu acho que aí a medicina teria que entrar na verdadeira causa das doenças e ajudar a humanidade, e faz parte da inversão, que no nos queremos ajudar e no queremos percibir os problemas que temos psíquicos e que son refletidos en todos otros problemas da sociedade. E agora vamos falar com outro médico. Doutora Ademar, o senhor está de acordo com o que eu falei? E por que acha, na sua opinião, que a turma não quer mexer com os sentimentos. Então, doutor Kepp, em primeiro lugar é a questão do lucro, né, das grandes empresas farmacêuticas que a gente nota. Então, porque se esse sistema entrar, se lida mais com o emocional, é claro que os lucros vão diminuir, né? E o povo vai se conscientizar e ver que a problemática é mais interna, é dele mesmo, né? Inclusive dos próprios poderosos, né? Que eles também morrem de câncer, diabetes, né? E uma série de doenças. Então, a base que eu vejo no momento seria mais essa. Agora, vamos ver, doutora Cláudia. Vamos lidar agora com o médico, a médica da alma. Oba. Por que que a doutora Cláudia acha que não querem mexer na parte emocional? Ah, doutor Kepp, isso acho que até os nossos ouvintes já estão começando a desconfiar, não é? E o lucro das farmacêuticas? E o lucro da indústria médica? E o lucro do Mr. Rockefeller, que está nos Estados Unidos, por trás dessa política da máfia branca, como eles chamam, que são as farmacêuticas internacionais, doutor Kepp? Isso é um lucro, uma indústria trilionária no nosso planeta. Haja vista agora ainda mais esses psicotrópicos ou tranquilizantes que eles estão introduzindo, com a pseudo necessidade de que o ser humano está bipolar ou está com depressão. Claro que o ser humano está com depressão. A sociedade que criaram para o ser humano poder viver é insuportável, é contra a natureza. Então, somente as pessoas anormais não vão se sentir deprimidas numa sociedade assim. Ou as anormais, pior ainda, né? Quer dizer, somente os demônios se sentem bem numa sociedade assim. Mas o motivo principal vocês não falaram ainda. Vamos ver agora a sueca. Bom, Ana. O senhor me dá mais uma chance? Ah, pode ter mais uma. Então, porque eu acho que, bom, tem vários motivos, mas outro é que o ser humano, ele tem essa ideia invertida de que se ele vir os problemas psíquicos dele, ele vai ter problemas. E se ele não vir os problemas, ele não tem problemas. Isso, mas também não respondeu ainda. Tá bom. Vamos então, ver agora a suequinha Ana. Ana Bergquist, é isso? Lindqvist. Ana Bergquist. Esses nomes são acusando difíceis. O principal que a Ana, que é professora de inglês, de alemão, de finlandês, de tudo quanto é língua. Vamos ver a opinião dela. É, eu tenho aqui uma frase do livro Terra, o Planeta Ilusório, que poderia talvez responder, que fala: só aceita ver a própria maldade quem é bom. Então, para se curar, a pessoa tem que ver a própria maldade. E como o ser humano não é muito, muito bom, então prefere outras maneiras. Tá vendo de se que tratar. Danada que ela é? Mas o senhor, doutor Kepp, falou de uma questão aí da psiquiatria que eu achei muito gozada também. Quando eu escrevi aquele livro, Decadência da Medicina, né? A parte da psiquiatria parecia uma comédia. Então, eles inventaram uma terapia que se chamava castração física ou química. Eles castravam o doente para acalmá-lo. Então... Bom, isso acalma também, né? Mas inutiliza a pessoa. Mas sabe o que eles notaram, doutor? Que eles falaram assim que depois a pessoa ficava com uma sensação de perda de alguma coisa. Claro! Isso nem precisa ter ciência, né? Qualquer um sabe. Agora vamos ver a engenheira, a doutora Selma. A doutora Selma, ela é engenheira, então é claro, né, que a engenharia, os físicos, vê tudo ao contrário. Por exemplo, um prédio tem um problema lá embaixo. Então, o problema vem lá de cima. Então, ela pensa que o problema, cuidando lá embaixo, resolveu. Lá de cima pode ter o problema que quiser, água escorrendo, que para de escorrer. É assim? É o problema da inversão, né, doutor? Não, mas o pior é que esse é o raciocínio que o ser humano faz também, que consertando o estômago, o dedão do pé, isso, aquilo, está consertando lá em cima, que é a cabeça, né, a vida psíquica, e não é, é o contrário. Então eu posso aproveitar, deixa que a doutora Cláudia colocou, que nós estamos organizando esse seminário de saúde que se chama A Medicina da Alma, no próximo dia 23 de junho, é um sábado, de 9 às 17, e que justamente é para as as pessoas aprenderem a ligação que existe entre os problemas orgânicos e a doença psíquica de cada um. Estão todos convidados a participar, então. Maiores informações no nosso telefone da CITA, 3032-3616, ou pelo site www.capipacheco.com. Mas está de acordo com a opinião, por exemplo, da Aninha, da Cláudia, do Ortiz, que o problema é ver as próprias misérias? Que o difícil, né, para cada ser humano é conseguir ver as próprias misérias, né? A pessoa está sempre fugindo disso, né? Isso é a causa de todas as doenças que a pessoa tem, né? Psíquicas ou orgânicas. Então vamos ver agora uma dentista. E a receita de cura, né? É essa que é o preço que a gente paga pela saúde. Vamos ver agora a doutora Márcia Esgrinelli. Doutora Márcia, a pessoa, ela fica desdentada, fica sem os dentes, usa prótese, tudo quanto é coisa aí. É, não é mais por problemas emocionais? Exatamente, doutor Kepp. Tudo que se aplica na medicina para as outras doenças se aplica também na área bucal, né? Então, a pessoa, por exemplo, que fica muito tensa, que fica com raiva, que fica com medo, com essas emoções, emoções de inveja, ela altera todo o equilíbrio bucal. E aí surgem todas essas doenças, surgem cáries, problemas gengivais e até aftas, sabe? Acontecem também por causa dos problemas. Afta vem do quê, Marcinha? Prestem atenção aí aos ouvintes. É, porque os ouvintes fizeram muitas perguntas sobre isso. Então, quando a pessoa assim, tem uma emoções assim, muito de medo, de pânico, emoções que ela não conscientiza, ela altera o pH da boca. E a saliva se torna muito ácida, né? No meio bucal. E a mucosa fica totalmente ulcerada, né? Começam a aparecer essas aftas. E sabe que tem vários casos de pessoas que, com análise, resolveram esse problema. Então, inclusive, viu, até vou acrescentar o seguinte, né? Para as mulheres, né? Não adianta a mulher ficar fazendo operação, colocando plástica e alongando o nariz, o rosto, diminuindo o nariz e colocando bolas no seio, sei lá. Silicone, né? O importante é o quê, né, Marcinha? Vamos ver se você sabe responder. Ah, o importante é a pessoa se conhecer, conhecer seus erros, conhecer seus problemas. E para deixar a sanidade aparecer, aí a pessoa fica melhor, né? Fica mais feliz. Estão vendo aí? Ela respondeu exatamente como devia. Quer dizer, se a pessoa fica feia, velha, tudo mais, é porque ela deixou a beleza que ela tinha por muita inveja, né? Por muita arrogância. Agora, temos aqui uma grande educadora. Sabe o que está aparecendo isso? A escolinha do Dr. Kepp, né? Isso. Tem o programa de televisão, né? A escolinha do Gugu, né? Em vez de ser a escolinha do Gugu, é a escolinha do Dr. Kepp. Vou perguntar agora para a Luciara. Ela é uma grande educadora que veio de Brasília. Trazer o brilho de Brasília para nós. Ah, Luciara, na educação, o que é que leva a pessoa a se enlouquecer e não ter mais equilíbrio? O que leva a pessoa a ficar vagabundeando na vida? O que é que acontece? Pensa, por exemplo, nos americanos, que você vai ter a resposta. Bom, doutor Kepp, tem várias respostas, eu acho. Mas, olhando do prisma americano, a questão de elogiar a criança o tempo todo, falando que ela é maior, que ela é grande, que ela é melhor, isso deixa a pessoa, vai à loucura. Apesar disso dizer aqui no livro que o maior triunfo do homem consiste em vencer suas próprias tendências negativas, né? Então, mas como vai vencer? Então, em primeiro lugar, vendo o que tem, né? E conscientizando, aí ela chega na... É diferente consciência de conhecimento? Conhecer é mais intelectual, né? E a consciência já entra aspectos mais interiores, mais entra o quê? Principalmente as mulheres gostam muito de do quê? Emoção, né? Isso. Amor e amor. Menos razão, né? Isso. Romance. A mulher vive no romance, não vive? Isso mesmo. Gostaria então. De viver, né? Mas entra nos delírios, né? Então, o que que acontece, né, nesse aspecto educacional? Então, aí nunca se chega na raiz do problema. Fica tudo no aspecto superficial, tratando de coisas assim, superficiais. Eu tenho um aluno, por exemplo, que, dando uma aula de inversão, ele veio do Nordeste para cá e ele, brigado com o pai, com muita raiva do pai. Quando ele voltou, teve aula, ele verificou que tinha esse problema com o pai e voltou para lá se para desculpar com ele, que percebeu a inversão. E aí ficou com raiva da mãe. Não. O problema dele, pelo menos, era só com o pai, não sei. Então, eu gostaria de, já que estamos falando em crianças, em cursos, dizer para vocês que nos escutam que a Millennium tem uns professores muito bacanas que têm uma grande experiência de trabalhar com crianças. E esses professores se dispuseram a dar aulas de línguas, de idiomas, principalmente de inglês, para crianças gratuitamente. É um curso super avançado e as crianças poderão, então, ir lá das 10 às 11 da manhã nas unidades Millennium ou das 2 às 3 da tarde, que os professores da Millennium vão fazer esse trabalho voluntário de ajudar a criançada de São Paulo. Não importa o nível social, não importa a idade, não importa, sim, né? O mínimo, qual é a idade, Aninha? Fala no microfone. 7 aos 12 anos. Dos 7 aos 12 anos. E vocês estão tendo que resultado aí? Vocês queriam falar alguma coisa das crianças que já estão procurando curso? Hoje vocês disseram que já tem uma criançada muito bacana procurando curso. Até estamos formando turmas. Então, os pais que quiserem que os seus filhos tenham não só um aprendizado de idiomas, mas que tenham uma abertura de consciência, porque as crianças que têm contato com esses conhecimentos da inversão, até mesmo de inveja, de bullying, de um amiguinho tendo uma ação de inveja, ou de agressividade, ou de medo de enfrentar a sala de aula. Tudo isso é trabalhado com as criancinhas e elas têm um desenvolvimento super rápido. Então, para vocês pais, ou para os seus sobrinhos, ou para as crianças que vocês conhecem, das 10 às 11 da manhã e das 2 às 3 da tarde, nas unidades Millennium, os professores estarão dando esse curso. E eu queria dar mais uma chamada para esse seminário, uma oficina terapêutica de saúde psicossomática, que a equipe de psicossomática da CITA organiza todos os meses. Então, em maio não haverá. Ele foi transferido para junho, porque houve um outro evento em maio sobre a socioterapia. Então, esse seminário foi transferido para dia 23 de junho, sábado, das 9 às 17 horas, e vai ser no Colégio Estela Maris. Vocês recebem certificado de participação e vocês vão aprender um monte de coisas chave para a saúde de vocês e de sua família. É claro que os terapeutas ou os profissionais da saúde também vão se beneficiar. O telefone para informações é 30 32 36 16, 30 32 36 16. Vocês também podem entrar no nosso site www.capepacheco.com. Esse é especificamente para os nossos cursos. Mas se vocês entrarem no site da Stop, também vocês vão ter referências lá. É www.stop.org.br. Eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer algum convite para os nossos ouvintes, porque inclusive eu sei que nas unidades Millennium de Escola de Línguas Terapêuticas, né, que é o Millennium, que aplica a metodologia do Dr. Kep, vocês têm palestras todas as quintas-feiras, em todas as unidades, né? com temas assim, palestras de entrada gratuita, vocês vão lá e vão aprender também uma porção de coisas, porque às vezes um conceito entendido, compreendido de inversão, muda totalmente a vida de uma pessoa. E isso não é milagre. Ou melhor, ter uma ciência assim no mundo já é um milagre em si mesmo. Até a próxima semana, neste mesmo horário.